fala fofoqueira. Sei que incomoda o som alto de segunda a segunda. Nas janelas fofoqueira conversando pela rua. Dobra a língua quando for falar da minha família. Se não tem nada pra fazer, vai lavar roupa ou vasilha. Queria que eu fosse só mais um otário vacilão com cabelo cheio de gel. Em dia com as prestação eu não. As ratas só quer suas onças, elas bebem, fica tonto. E os trouxa que paga a conta, a gente entende. Os cara inexperiente quis pagar de vida louca e quando a chapa ficou quente, ha! Abandonaram o barco e hoje anda aí com a Bíblia pra cima e pra baixo. Deus abençoa quem anda na palavra do Senhor. E o diabo leva o que só fica de caô. Ei, fofoqueira, a língua é o chicote do corpo. Então pensa bem antes de você falar da vida dos outros. Fala, fofoqueira, vai, fala mal de mim. Que salário tá pequeno e que sua vida tá ruim. Vai, fofoqueira, da vida cê só reclama. Seu marido me odeia, mas sua filha me ama. Fala, fofoqueira, vai, fala mal de mim. Que salário tá pequeno e que sua vida tá ruim. Vai, fofoqueira, da vida cê só reclama. Seu marido me odeia, mas sua filha me ama. Já sua filha é o xodó da família. Todo mundo adora ela, apesar das mentiras. Desde o pré só estudou em escola particular. Tá fazendo academia, passou no vestibular. Sedutora e esperta, ela cumpre a sua meta. Aconteça o que aconteça, tá sempre acima da média. 8 em português, 9 em geografia. Comigo ela é 10 no assunto sexologia. Disse que na hora H o ponto G é a letra. Extra forte é os efeitos que ela faz com a house preta. Só 18 de idade e um vício esquisito. Não consegue ir pra cama sem chupar pirulito. Mas a culpa não é sua e nem do seu marido. Se depois do recreio ela mata aula comigo, ha! Entro no quarto dela à noite. Se você chegar, eu me escondo dentro do closet. Fala, fofoqueira, vai, fala mal de mim. Que salário tá pequeno e que sua vida tá ruim. Vai, fofoqueira, da vida cê só reclama. Seu marido me odeia, mas sua filha me ama. Fala, fofoqueira, vai, fala mal de mim. Que salário tá pequeno e que sua vida tá ruim. Vai, fofoqueira, da vida cê só reclama. Seu marido me odeia, mas sua filha me ama. Odeia nós que fica na esquina ali de baixo. Então pra que nos cumprimenta com um sorriso falso? Liga pros bota, vim aqui pra fazer palhaçada. Gritam, perguntam, falam muito, mas não levam nada. Eu sei que isso deixa você sempre revoltada. No bolso, onça e garupa, no peito, cordão de prata. De mal com a vida, ela vive reclamando da fumaça, do churrasco e do cigarro de malandro. Fofoqueira, tem várias, preta, branca, nova e velha, que toda madrugada te espia da janela. Mesmo sem câmera você é filmado. A fofoqueira te vigia, olha do olho mágico. Taca, paga e fala mal. É isso que ela faz, mas não vai adiantar. Dia sai que Deus é mais. Porque eu já tô acostumado aos que comentam e aos comentários. Fala, fofoqueira, vai, fala mal de mim. Que salário tá pequeno e que sua vida tá ruim. Vai, fofoqueira, da vida cê só reclama. Seu marido me odeia, mas sua filha me ama. Fala, fofoqueira, vai, fala mal de mim. Que salário tá pequeno e que sua vida tá ruim. Vai, fofoqueira, da vida cê só reclama. Seu marido me odeia, mas sua filha me ama. Beats das quebradas. É, a rebeldia vem chegando, rapaz. Esse menino aí, olha esse jeito, esse menino. Olha pra você ver o estilo dele. Olha essas roupas, isso é tudo caro. Esse menino fica o dia inteiro ouvindo som alto. Não trabalha, não faz nada. Você quer saber de ouvir música, esse rap de malandro? Esse mesmo. Eu? Falei nada não.